uma vereda onde a lua se derrama. Somos lenha e labareda, uma paixão em plena chama. Sei que a vida tá braveira, tanto amor na corda bamba. Que alegria é passageira, frágil como porcelana. É, às vezes tudo é lindo, às vezes tudo engana. Mas basta um beijo teu e eu, ai, ai, ai, ai, ai, ai. É, às vezes tudo é lindo, às vezes tudo engana. Mas basta um beijo teu e eu, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Pudera, você é o grande amor da minha vida. Baile, festa, domingueira, sacabanda vem me chama. Pra essa salsa brasileira, meio Rio, meio Havana. Essa roda e serpenteia, ou me leva então pra cama. Ao som de Guantanameira, noite de Copacabana. Você é o grande amor da minha vida.